Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Começando mais um podcast, já ouviu esse disco? Eu sou o Danilo de Almeida e esse é o podcast onde eu falo sobre discos. Esta é a sétima temporada do podcast, onde toda semana, quase toda semana, eu tento falar de um disco diferente para vocês aqui, trazendo bastidores, curiosidades, histórias e muito mais sobre o disco e sobre o artista que deu vida a este disco. E no programa de hoje tem ela, minha queridíssima, já falada muitas vezes aqui, Billie Eilish, com seu disco mais recente, Hit Me Hard and Soft. Disco de 2024, um dos meus favoritos, não um dos meus favoritos, o meu favorito de 2024. Se você já tá aqui há mais tempo, sabe que ele esteve em primeiro lugar na lista de final de ano que eu apresentei para vocês aqui. Só que lá eu falei um pouco resumidamente do episódio do disco, né? No caso, no episódio de melhores do ano, eu falei resumidamente do disco, porque eu já sabia que eu ia trazer ele mais completo aqui em um episódio só para esse disco, que é maravilhoso, como tudo que a Billie Eilish faz, né? Maravilhoso, não tem como não gostar deste disco aqui. Então, se você é novo no podcast, tá chegando agora, seja muito bem-vindo, se acomoda aí, pega uma pipoca, encoste no sofá com seu fone de ouvido, ou deite na sua cama, ou se você estiver lavando uma louça, se você estiver lavando seu carro, se você estiver fazendo uma atividade física, vou fazer companhia para vocês aí nesses próximos minutos, porque esse episódio aqui hoje eu acho que vai ficar um pouco mais extenso, porque tem muita coisa para falar hoje. Vamos com calma, se você não consegue ouvir muita coisa assim por muito tempo, dá uma pausa ali e depois você volta, né? Ouve um dia um pouquinho, no outro dia ouve outro pouquinho. Só não vai ouvir em 2x, pelo amor de Deus, que aí é demais. E se você já é mais antigo aqui no podcast, seja bem-vindo também, né? Por que não? Se você já é mais velho aqui, já sabe como funciona e já sabe o quanto eu gosto de Billie Eilish, que acho que todos os trabalhos dela já apareceu aqui. Temos episódios sobre o Don't Smile At Me, When Do You Fall Asleep. Temos também um episódio sobre o Happier Than Ever. Então, você que já tá aqui há mais tempo sabe como funciona. Você que não é tão das antigas assim, senta aí, fica aqui com a gente, que nesses próximos 30, 40, 50 minutos aí, vou falar sobre a Billie, sobre a carreira dela, sobre a produção desse disco, curiosidades sobre esse disco aqui, que é maravilhoso, certo? Antes de começar a falar do disco, eu preciso lembrar vocês, tanto vocês mais novos que estão chegando agora, quanto vocês mais velhos, de seguir o podcast lá nas redes sociais. É muito importante, porque quando eu posto a imagem, a capa do episódio, faço o post relacionado ao episódio, pegar 2-3 likes na postagem é sacanagem, pessoal. Vai seguir lá, dá like, é importante. Ai, Danilo, você tá mendigando like, que vergonha. Não, é que é importante. Eu faço o podcast aqui, não cobro nada de vocês. Ele vai de graça pra mais gente conhecer novos discos aí que talvez não tenham contato e tudo mais. Vocês podem me retribuir com a moeda do like, do comentário. E onde é que você pode fazer isso? Instagram, @ já ouviu esse disco. Blue Sky Threads também tem já ouviu esse disco. É só você pesquisar já ouviu esse disco lá dentro do Blue Sky do Threads, ou clicar nos links que tá aí na descrição, e no Twitter, @ já ouviu o disco. E também tem o canal no Telegram. Ah, mas por que que eu vou entrar no canal de transmissão do Telegram? Eu mando os episódios um pouco antes lá no canal do Telegram. Às vezes também eu mando algumas coisas que eu não mando em outras redes sociais. De repente um áudio, uma foto que eu tô fazendo do episódio. Enfim, algumas coisas que só mando lá. E por lá você também pode dar o seu feedback. Ele chega até mais rápido até mim, porque eu sempre tô aqui de olho no Telegram. Então quando alguém já responde a mensagem lá, eu vejo até primeiro. Então Também tem link para o canal do Telegram aí na postagem. Por onde quer que você estiver ouvindo, você pode clicar no link e entrar. Você, claro, tem que ter o Telegram. E se você gosta muito do trabalho que eu faço aqui, além de comentar, curtir, compartilhar, é muito importante você fazer o cucocô, né? Que é o curtir, comentar e compartilhar. É importante você também, se você gosta muito, chegar junto nele, o famoso Pix. Mas vem com o Pix, caralho. Ah, Danilo, por que eu vou te dar Pix? Como eu falei, o programa é de graça. Não cobro pra distribuir o programa nem nada, mas eu preciso pagar minha internet. Tem custos, né? Se você quiser ajudar, meu Pix é o meu e-mail, a minha chave Pix. É danilodealmeida22@hotmail.com. Danilo de Almeida, numeral 22, @hotmail.com. E não tem nada a ver com o inelegível, tá? Eu sempre usei o número 22, mas infelizmente um arrombado teve que chegar a estragar meu número que eu gostava de usar. Mas enfim, essa é uma raiva para outros episódios. Se você quiser dar um real, pode dar um real. Se você quiser dar 10, pode dar 10. 15, 20, vou agradecer muito. Vai ter salve aqui e tudo mais. Seu nome vai estar no episódio. Agradeço muito. Se você quiser ir além, você pode doar R$50. Escolher um disco para virar episódio aqui no podcast. E aliás, o próximo episódio será um episódio patrocinado por um ouvinte que queria ouvir um disco que ele gosta muito aqui no podcast. E ele, pum, chegou no cast e falou: Danilo, falar desse disco. E vou dizer mais, hein? Já vou adiantar. É uma banda que eu já conhecia, não tinha muito contato com essa banda. Meus amigos que ouviam bastante essa banda, eu nunca fui muito fã. Aí, este ouvinte, né, fez o Pix, pediu pra eu falar aqui sobre esse disco. Fui ouvir o disco e escrever a história e vou te falar que eu achei muito legal. Então, no próximo episódio, não sei se vai ser na semana que vem, mas o próximo episódio é um episódio patrocinado pelo Pix. Então, a partir de R$50 você pode escolher um disco para virar episódio aqui. Se você não quiser dar R$50, não puder dar R$50, mas puder dar 5, ajuda também. Ah, mas eu não posso dar dinheiro nenhum porque tô quebrado. Economia aí não tá fácil, tô quebrado, pá, não sei o quê. Não tem problema. Curta, comenta e compartilha nas redes sociais, que é muito importante. E já vou dar um puxão de orelha antes de entrar nos feedbacks aqui, porque tá chegando um pessoal novo, ouvintes novos no podcast, através do Spotify e tudo mais, Deezer. E esse pessoal novo já tá fazendo mais comentário que os ouvintes antigos. Que é isso, gente? E aí eu fico como? Enfim, faça com o Matheus Xavier, o novo ouvinte aí, que ele comentou lá no episódio do Paramor, lá pelo Spotify. Ele comentou o seguinte: episódio muito maneiro, mano. Já salvei o álbum pra ouvir. Aí o Matheus Xavier, ele não apenas comentou no Spotify, mas ele voltou com feedback do episódio no Twitter. Matheus Xavier do Twitter e do Spotify, se vocês não forem a mesma pessoa, desculpa comentar aí, mas eu acredito que seja, que é o mesmo user e tal. Aí o Matheus Xavier comentou no Spotify, ele voltou no Twitter, passou a seguir, e ele comentou, isso no episódio do Paramor: viciado nesse álbum desde que lançou o episódio, massa demais. Ou seja, missão do João, esse disco cumprida, como eu sempre falei aqui. Eu quero trazer pra vocês um disco, um álbum que eu gosto e que você talvez não conheça, e aí você vai ouvir e fala, opa, isso aqui é legal, hein? Claro, como eu sempre falei aqui, no meio dessa estrada haverão pedras. Talvez você vai ouvir um disco e fale, não gostei não, hein? Tudo bem, acontece, você adquiriu uma bagagem, uma experiência pra você falar que você não gosta. Minha missão é essa, trazer um disco, de repente você do outro lado não conhece, ouve e curte. Ou você também já pode conhecer o disco, curtir o episódio, falar, legal, o que esse doidão aí falou, pô, gostei, vou comentar ali, entendeu? Este é o meu papel. Também tivemos outro comentário aí no Spotify. O Ronaldo falou que é lá de Porto Alegre. Ele comentou também no episódio do Paramore e comentou o seguinte: grata surpresa. O algoritmo me indicou teu podcast e gostei muito. Vamos seguir juntos, valeu. Muito obrigado, Ronaldo. Espero que você esteja ouvindo aqui. Não sei se a Billie Eilish é muito tua praia, mas se tu estiver ouvindo, eu que agradeço aí por você ter ouvido o episódio e ter seguido e tal. É muito importante, como eu sempre falo aqui, o Spotify, a relação minha com o Spotify, ela é uma relação tóxica. Por quê? O Spotify, infelizmente, já vou avisar que este episódio, ele vai durar talvez 48 horas, eu já sei que ele vai cair, Então, o pessoal que ouve pelo Spotify talvez não vai ter acesso a isso aqui. Já ouçam por outros aplicativos. Eu vou dar esse alerta no Twitter, no Instagram, enfim, nas redes sociais do Já Ouviu Esse Disco. Porque o episódio que tocou Birds of Feather, acho que do Melhores do Ano, caiu. E já tem outros episódios que estão caindo. E eu sei que... Eu não vou dizer com 100% de certeza que em breve eles vão derrubar o podcast da plataforma, mas pode ser que aconteça. Só que o Spotify é importante também por isso, pela exposição que tem o podcast. Eu tenho acesso aos números, né, de indicação, assim, é um número muito grande, é um volume muito grande, que quando passa pelo filtro ali da retenção, vamos supor, o podcast ele apareceu para 10 mil pessoas, aí 5 mil entraram no perfil e 10 pessoas viraram ouvintes, seguidores e tudo mais. Essas 10 pessoas, pra mim, são importantes, entendeu? E eu tenho o Spotify ajuda nisso. Só que tem esse outro problema, que eles ficam derrubando episódios. Esse, por exemplo, eu tenho certeza, 101% de certeza, que ele vai cair nas primeiras 48, talvez 60 horas aí lá na plataforma. Mas enfim, agradeço o Ronaldo, a Matheus Xavier que chegaram pelo Spotify. Espero que vocês estejam ouvindo aqui. E obrigado pelo feedback. E vocês, ouvintes antigos, vocês que comentam, não é pra vocês. É pra vocês, ouvintes antigos, que não comentam. Olha os caras chegando aí, novo, aqui no busão do Já Ouvi Esse Disco, já deixando comentário e compartilhamento. Então, né? Vamos todo mundo entrar em sintonia. E pessoal, não se esqueça, Instagram, Blue Sky, Threads, Twitter, é só pesquisar Já Ouviu Esse Disco e você vai cair aí nas redes sociais do Já Ouviu Esse Disco pra você curtir, comentar e compartilhar, certo? Chega de falar, porque o episódio de hoje eu sei que ele vai ficar extenso, tem muita coisa pra falar hoje, mas porque é uma artista que eu gosto, é um disco que tem muito significado, muita referência, temos referências à cultura pop aqui, tem muita coisa interessante pra falar sobre o Hit Me Hard and Soft da Billie Eilish, disco de 2024. DJ, sobe a trilha, eu já volto, não sai daí. Falar sobre uma cantora que, como eu falei lá na abertura, quem já acompanha o podcast aqui há mais tempo sabe o quanto eu gosto, né? E já falei dela na primeira temporada do podcast. Aliás, é uma promessa que eu fiz para eu mesmo, que eu preciso regravar aquele episódio do primeiro disco dela, né? When You All Fall Asleep, Where Do We Go? Eu preciso regravar esse episódio porque era a primeira temporada, ainda estava aprendendo, tocava mais música do que falava, e eu gosto muito desse disco, eu queria falar dele com muito mais detalhes, então pode ser que um dia role um remaster aí daquele primeiro episódio. E falei dos outros discos dela, né? Falei tanto dos dois primeiros discos. O Happier Than Ever eu falei no especial dos 30 anos de música, né, que eu fiz quando eu completei 30 anos, então também preciso fazer um episódio exclusivo, melhor aí, do Happier Than Ever. Também já falei do Don't Smile At Me, e eu não poderia deixar passar batido, né, esse lançamento mais recente dessa cantora que pra mim é um fenômeno, assim, e que parece que ela não cansa de fazer música boa junto com seu irmão Phineas, né? E assim, mesmo ela tendo um tempo de carreira relativamente curto em comparação com outros cantores que eu já falei aqui, né? Já falei de banda, falei de Beatles, né? Já falei de Led Zeppelin, de Kiss, de Iron Maiden, bandas aí com 40, 50 anos de estrada, 60. Ela é uma cantora que tá aí, pode-se dizer, com 10 anos, mas é, não cansa de fazer bons trabalhos, não só bons trabalhos, assim, músicas muito inteligentes, né? E porque ela é, como eu falei, um fenômeno, talvez a mais criativa aí da sua geração. Se eu não me engano, teve uma, não sei se foi uma votação, o que foi, que eu lembro de uma publicação relacionada à música, que colocou ela realmente como a artista mais criativa, pelo tanto de palavra que ela usa nas suas composições, né? Tem artistas aí que rima bar com car. Tens. Talvez você saiba de quem eu estou falando. Se você não tiver, tudo bem. Não quero criar tretas com fanbases aqui. Mas a Billie Eilish sabe muito bem não só compor as suas letras, né? Tem uma profundidade bem interessante. Mas também o trabalho que ela e o Phineas fazem ali nos instrumentos, nos efeitos. Eu tenho uma experiência muito legal com a Billie Eilish. Que cada vez que eu escuto os discos dela, eu pego um novo efeito, assim, que tem meio que de fundo, assim, que eu não escutei da primeira vez. Aí eu vou escutar o disco e pego assim, opa, isso aqui eu não tinha percebido. Então, se você for escutar a música dela, você vai ter que ouvir mais de uma vez, mas assim, prestando muita atenção. Se você tiver um fone bom, então, aliás, marcas de fones de ouvido, patrocina aqui, eu já ouvi esse disco, que o meu fone, ele é um fone que ele vem de um país alternativo, que vende coisas alternativas, né, se você me entende. Versão alternativa de um fone de ouvido, e mesmo assim, sempre que eu ouço, eu pego uma coisa nova ali no ar. Imagina um fone bom. Então, marcas de fone de ouvido, patrocina a gente aí. E esse último disco aqui da Billie, ele prova mais uma vez essa genialidade que ela tem, tanto nas letras como na estrutura ali da música, né? O trabalho instrumental de efeitos. O Hit Me Hard and Soft é a prova disso. E se você não acredita, fica aqui que eu vou falar mais sobre este trabalho. Mas antes de falar do Hit Me Hard and Soft, que é o terceiro disco da Billie Eilish, foi lançado lá em 17 de maio de 2024, tá prestes a completar um ano de lançamento. Ele é um disco que foi lançado de novo, né, pela Dark Room, pela Interscope Records, e que não teve singles, como ela fazia previamente. Ela só falou que ia sair e pum, saiu. Antes de falar desse disco, eu preciso voltar no início da carreira dela, fazer uma recapitulação aqui na carreira dela, porque alguns acontecimentos durante essa... É uma menina de 23 anos, mas que já viveu mais do que muita gente aí de 40, 50, 60. Tem gente de 60 anos que tá morando aí no porão da casa da avó. Não tem problema também. É que eu tô falando que ela, que jovem, viveu muita vida. Então eu preciso recapitular um pouco a vida e trajetória dessa menina aí maravilhosa, porque alguns acontecimentos influenciam no som do Happier Than Ever, que depois vai influenciar no som do Hit Me Hard and Soft. A Billie lançou sua primeira música, a Ocean Eyes, que eu acho que junto com Bellyache é a minha favorita, e ela lançou Ocean Eyes em 2015 na plataforma SoundCloud. Eu sei aí que tem muito podcast que usa ou já usou o SoundCloud, e a Billie postou lá, acho que era até como um trabalho para as aulas de dança que ela tinha e tal. E depois que a canção foi, ela foi relançada comercialmente em 2016, ou seja, tá prestes a completar 10 anos aí muito em breve, né? Já estamos em 2025, ela começou lá em 2015, é muito louco, mas já são 10 anos. E parece que foi esses dias atrás aí que essa menina de recém-completados 23 anos apareceu para o mundo. 10 anos, se a gente contar os anos da pandemia, que, né, foi um clarão assim, foi um apagão na vida da gente. Não parece que foi ontem, 10 anos. Seu primeiro EP, o Don't Smile At Me, foi lançado em 2017. E logo mostrou que a cantora faria sucesso com o público. Mesmo o EP sendo uma coleção de seus singles lançados até aquele momento, atingiu números expressivos nos charts dos Estados Unidos e Europa. tendo números superiores a álbuns completos lançados por artistas já consagrados, além também de se tornar o primeiro EP a alcançar a marca de 10 bilhões de plays. É isso mesmo, bi com B, bilhões de plays. É um absurdo, é um dos, se eu não me engano, no Spotify é o EP mais ouvido da história da plataforma. Mas a Billie Eilish ainda faria muito mais história quando lançou o seu disco completo, né, o seu disco de estreia lá em 2019, When We All Fall Asleep, Where Do We Go. O disco é colocado por muitos críticos, né? Não sou eu que tô falando, é o pessoal que entende de música. Eles colocam o disco de estreia da Billie como um marco na indústria musical recente. Sua performance, até que discreta ou até sussurrada, como muitos rotularam, né, veio acompanhada por um trabalho sonoro carregado de inventividade e diversas camadas de efeitos que juntos formavam ali uma sonoridade instigante e fenomenal. Além dos números avassaladores e recordes quebrados por Billie nas paradas de sucesso pelo mundo todo e nas plataformas de streaming, a cantora foi aclamada no Grammy Awards de 2020, quando levou 6 prêmios para casa, sendo eles 4 das principais categorias da premiação. E o Phineas, o irmão dela, levou o prêmio de melhor produtor do ano. Se eu não me engano, a última vez que tinha acontecido de um artista levar ali 4 prêmios principais tinha sido nos anos 80, 70. Pronto, o hype era real. E a cantora, com aquele jeito único de cantar e de se vestir, se tornou sensação por todo mundo. Mas ainda havia um questionamento no ar. O que vem a seguir, né? Porque muito artista lança seu disco de estreia, faz um puta de um sucesso e depois some. Billie, que havia recém completado 20 anos, ainda tentava ter espaço para sua vida pessoal, para viver e para tentar ser adolescente. Afinal, né, 20 anos só, você não viveu nada, a vida está começando ainda, né? Seus relacionamentos e descobertas, além da forma como ela tentava lidar com os comentários negativos vindos da internet após a fama mundial, ajudaram a construir seu segundo disco, Happier Than Ever, de 2021. Apesar de não repetir o sucesso do disco de estreia nas premiações, os números de streaming ainda continuaram bilionários e o desempenho nos charts de todo mundo também continuaram muito positivos. Foi durante a era Happier Than Ever que Billie e seu irmão ganharam seu primeiro Oscar pela canção No Time to Die, do filme 007 Sem Tempo para Morrer, o 007 Sem Tempo Irmão. Canção essa que serviu para mostrar que a Billie tinha voz, sim. Muita gente falava que ela sussurrava, que ela não sabia cantar. E quando veio No Time to Die, acabou a piada, né? Happier Than Ever trouxe também uma nova Billie, mais confiante e sem receio do seu corpo, e que apesar da pouca idade, agora se vestia como gente grande em eventos de garbo e elegância. Billie também finalmente assumiu um relacionamento publicamente, o que deu que falar entre a fanbase, tá? Muita gente só estava desejando o melhor para Billie, e outra parte da fanbase não estava muito contente com a escolha dela em relação ao preterido, né? Ao seu escolhido para viver um relacionamento com ela. E eu sei, porque essa época eu vi muita gente brigando, muita gente que era contra, muita gente que era a favor e tal. Eu tava ali no meio, só querendo que ela fosse feliz, mas o cara que ela escolheu, puta que pariu, que cara feio, mas enfim. No final das contas, foi mais um relacionamento que acabaria brevemente e influenciaria parte de seu novo material. Billie, que seguiu sua jornada de descobertas adolescentes, descobertas juvenis, passa a assumir seu interesse por mulheres. Quem diria Quem diria que tentar ficar com um macho escroto, Billie Eilish, ia resultar nisso? Coitada, só escolheu homem ruim, meu Deus. Aí ela foi ser feliz, né? Com outras mulheres fazendo suas descobertas ali. E boa parte da fanbase ali já esperava que isso aí ia acontecer, que era só uma questão de tempo. E claro que isso também influenciou suas novas composições. Entre descobertas, aventuras e frustrações, o que, né, é comum na vida de qualquer adolescente aí, a cantora emplaca mais um hit em 2023, quando se tornou responsável por mais uma faixa feita para um filme, né, que foi a faixa feita para Barbie. Ela compôs e cantou What Was I Made For, aquela música do miau, miau, miau, miau, é da Billie Eilish, caso você não saiba. E a música lhe rendeu aí 2 Grammys, um Globo de Ouro e mais um Oscar, fazendo de Billie Eilish a pessoa mais nova a ganhar 2 Oscars, além de mais uma vez furar diversas bolhas, fazendo com que ela se tornasse ainda mais conhecida. Quem que não ouviu miau, miau, miau, miau nessa época aí, que ouve até hoje, é maluco. A música também, o filme Barbie foi um sucesso. É uma música que entra no momento perfeito ali do filme, coisa linda, Billie Eilish, né, gente? 2023 também foi o ano que ela finalmente fez a sua estreia na América Latina. Ela veio conhecer o público mais caloroso do mundo, o Brasil. O primeiro fã-clube de Billie Eilish foi no Brasil. E ela veio pra cá na 10ª edição do festival Lollapalooza. Eu estava lá, foi um dos melhores dias da minha vida. E ela foi responsável aí por mobilizar o maior público da história do festival. Ela botou aí mais de 100 mil pessoas no autódromo de Interlagos. Se eu não me engano, foi 104 mil o número. Exato, 104 mil pessoas, mas não lembro exatamente. Mas sei que é um dado do Lollapalooza, que foi o maior público do festival. Mais uma vez, o hype para a nova leva de canções inéditas ganhava força, né? E novamente os questionamentos eram feitos, né? O que vem a seguir? Desde seu primeiro disco, a cantora sempre apresentou algo novo, sempre foi muito inventiva e esbanjou muito talento. Então esses questionamentos sempre vão vir, não tem jeito, ainda mais com uma jovem, né, que está sendo questionada todo o tempo. Tal questionamento muitas vezes é até levantado aí como uma forma de provocação, né? Que tipo assim, será que ela consegue mesmo dar continuidade em seu trabalho? Será que no próximo disco ela vai vacilar, entregar algo abaixo do esperado? Será que a cantora é tudo isso mesmo que pintam por aí? E é claro que a resposta vem sempre através da música. E para o novo trabalho, Billie buscou se reconectar com aquela garota do primeiro disco. Porém, com uma bagagem de experiência muito mais pesada do que anteriormente. Agora, apesar dela ser jovem, é até um pouco estranho, né, falar que ah, ela tem uma bagagem, tem uma experiência. Mas é uma garota de 23 anos que já viveu muita coisa e tem muita coisa a dizer, ainda mais sendo tão inventiva, né? Em entrevista à Rolling Stone, a Billie disse que precisou entrar em contato com seu lado mais sombrio, né, para nova produção, e que isso a relembrou do período vivido com seu disco de estreia em 2019. E ela disse o seguinte: parece com a versão de mim do primeiro disco. Parece com minha juventude e quem eu era quando criança. Foi a melhor época da minha vida. Todo esse processo pareceu que eu estava voltando para a garota que eu era. Eu estive de luto por ela. Tenho procurado por ela em tudo. E é quase como se ela tivesse sido afogada pelo mundo e pela mídia. Não me lembro quando ela foi embora. E é muito louco, né? Pensar como ela era jovem quando estremeceu as estruturas da indústria fonográfica lá com seu disco de estreia. E como ela ainda é jovem 6 anos depois. É bizarro. Around when I know what to say. resgate de uma Billie Eilish ainda mais jovem acontece em Hit Me Hard and Soft de maneira perceptível, mas não saudosista, já que ela poderia muito bem se sustentar no argumento de que estaria voltando a ser a, entre aspas, velha Billie do primeiro disco, repetindo a mesma fórmula que deu certo antes. Mas é claro que ela e seu irmão não iriam entregar algo tão simples assim. O aceno aos trabalhos dos primeiros anos de carreira está lá, mas repleto de novas características e trazendo a técnica e personalidade da Billie de hoje. Da garota que teve relacionamentos frustrados, que descobriu que gostava também de meninas e que, tão nova, já teve de gerir negócios enquanto sorria e acenava diante das câmeras por todo o mundo. As ideias iniciais para este terceiro trabalho foram surgindo ainda no ano de 2021. A escrita, de fato, para as músicas que vieram a compor esse disco começaram em 2023, conforme a própria Billie Eilish relatou em uma entrevista para a Apple Music. Entre shows, premiações e momentos onde ela buscava tentar viver a vida, as músicas foram sendo escritas e produzidas. Mais tarde, a gente descobriu até que um dos grandes hits, talvez o maior hit deste disco, ele foi trabalhado, né, ali o pessoal, né, a Billie e o Phineas estavam acertando uns detalhes, cortando um pedaço de instrumento aqui, colocando outro ali, revisando a letra. Esta canção foi trabalhada simplesmente na Marginal Pinheiros, dentro de um carro, em São Paulo, isso mesmo. Um dos grandes hits do disco, ele teve uma parte da sua concepção feita em São Paulo, enquanto eles iam para o Lollapalooza. Muito doido isso, né? Até que em dezembro de 2023, no Tonight Show, lá do Jimmy Fallon, ela disse que o álbum estava quase pronto. E 3 meses depois, a própria Billie confirmou que seu novo disco já havia sido masterizado. Muitas das informações vinham pela própria cantora, em posts às vezes misteriosos, às vezes direto, através de suas redes sociais, principalmente em seus stories do Instagram, que mais tarde vai ter uma peça importante aqui nessa história. O que faziam com que os fãs especulassem a cada novo post da cantora se havia algo misterioso escondido nas postagens relacionadas às novas faixas. Era interessante acompanhar essa época porque a Billie, sei lá, postava uma foto do cachorro dela. Aí o povo ficava olhando no fundo da casa se tinha alguma pista sobre uma faixa. Ela postava uma foto dela com emoji, o que aconteceu na era do Happier Than Ever, o pessoal falava, opa, esse emoji significa que vai ter uma música assim. É muito louco isso. E eu me lembro muito bem de como foi o alvoroço no Twitter quando começaram a ficar fortes os indícios que a Billie poderia lançar a faixa True Blue, que era uma das músicas descartadas do segundo disco, né, Happier Than Ever. E essa música é muito querida pela fanbase. Acabou que essa canção, a True Blue, serviu de base para a faixa Blue, que encerra o disco, mas eu falo disso mais tarde. Em abril de 2024, começaram a aparecer nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália cartazes com frases misteriosas que poderiam ser possíveis trechos de canções. E apesar de não carregarem o nome da Billie Eilish, o seu logo conhecido como Blush, né, que é um bonequinho ali que tá meio enforcado assim, meio com o bracinho meio torto, esse logo, esse símbolo aparecia bem pequeno embaixo dessas frases, o que acabou, né, dando certeza aos fãs que aquelas frases eram realmente frases de novas músicas da Billie Eilish. Outro fato que fez Billie ganhar novamente os comentários por todo mundo à beira do lançamento desse novo disco foi o uso de uma simples ferramenta do Instagram, quando a cantora colocou todos os seus seguidores em sua lista de amigos próximos, né, o famoso Close Friends. Esse dia foi uma loucura. Pode parecer uma ação simples, né, mas ela só colocou no Close Friends e daí? Em 24 horas ela ganhou 6 milhões de seguidores. Em menos de uma semana, ela foi de 110 milhões de seguidores para 120 milhões. Absurdo. A cantora colocou algumas fotos pessoais para gerar um buzz, né? Para gerar um barulho ali. E depois de todo mundo estar noticiando e celebrando estar no Close Friends da Billie, ela vai lá e lança um teaser da capa do disco. Quem teve a ideia dessa ação de marketing, que eu não vou cravar aqui 100% que foi ela, porque, né, existe toda uma agência de PR, né, por trás dos artistas, mas se foi ela, ou independente de quem foi, quem teve essa ideia tem que ganhar um prêmio. E assim, eu lembro esse dia, Claro que primeiro eu abri meu Instagram, aí eu vi o Stories da Billie, é um dos primeiros que aparece pra mim, porque eu sempre vejo muito rápido, e apareceu ali com um círculo verdinho. Eu falei, ué, é fã-clube, né? Aí eu abri, era ela, e era o verificado. Eu falei, estou louco, mamãe? Não, eu estava no Close Friends. No mesmo dia, um monte de gente que me segue, como eu falo muito dela no meu Instagram, muito não, mas falo, o pessoal veio me perguntar, tipo, oh, é ela mesmo, esse perfil é dela e tal. E muita gente que eu não fazia ideia que acompanhava a carreira da Billie, ou que pelo menos seguia de alguma forma. Então, tipo assim, foi uma sacada de marketing, assim, muito interessante e muito genial. Parabéns pra quem teve a ideia. Durante o festival Coachella, já em abril, a Billie, apesar de não ser uma das atrações do festival, subiu ao palco para cantar ao lado da headliner Lana Del Rey, grande amiga aí da Billie, e que as duas fazem muitas trocas de elogio. E só isso, só esse fato da Billie cantar com a Lana Del Rey, já gerou muito barulho e foi trend tops e tal. Todo mundo queria ver essa colaboração e aconteceu. Só que a Billie foi lá no dia 13, né? Foi um dia depois. Ela deu uma festa surpresa, né? Uma after party surpresa no festival. E pela primeira vez foi possível ouvir umas prévias, né? Uns trechinhos dessas novas músicas. Que foi a La Mude Ma Vie e Chihiro. Logo depois ela deu uma entrevista afirmando que não iria lançar singles, pois não gostava da forma como as músicas poderiam ser ouvidas fora de contexto. Ela queria que todos pudessem contemplar o álbum de forma completa. E mais uma vez aqui, a gente tem que ressaltar, eu não sei se é uma genialidade, mas ela é diferente. Eu não sei se os ouvintes mais velhos do Já Ouviu Esse Disco estão por dentro dessa tendência no mundo jovem, mas muitos jovens não estão escutando mais um disco completo. A galera ouve mais os singles, e os artistas, como precisam embarcar na onda, porque a galera precisa vender, estão mais lançando singles soltos do que um álbum completo, para a pessoa viver a experiência completa. E a Billie, né, ciente disso, falou, não, preguiça aqui não, vocês vão ouvir tudo. E tá certíssima, mais uma vez, é maravilhosa essa mulher, é muito elogio que vai ter pra ela ainda nesse programa. Antes do lançamento oficial desse novo disco, uma prévia de Chihiro, mais uma nova música aí, foi apresentada em um trailer do jogo Fortnite, que revelava a segunda skin da personagem no jogo. E a Billie acho que tem uma skin lá que é verde, que é com o cabelo, ela tá com o cabelo verde, com uma camisa verde, e a segunda skin já era ela com o cabelo vermelho, com uma roupa de basquete preto e vermelho ali, como ela se apresentava na época. No Fortnite também ainda teve a Gen Track, né, de mais duas faixas aí disponíveis no jogo, que foi Lunch e The Diner. Além disso, um trecho da faixa Birds of a Feather foi apresentado em um clipe promocional da terceira temporada da série Heartstopper da Netflix. Por fim, dois dias antes do lançamento oficial do disco, a Billie lotou o Kia Forum em Los Angeles e a Barclays Center em Nova York, nos dias 15 e 16 de maio, para ouvir na íntegra, junto com seu irmão e os seus fãs, o seu novo trabalho que finalmente ganhava vida, Hit Me Hard and Soft. I could eat that girl for lunch, yeah, she dances on my tongue, tastes like she might be the one. And I could never get enough, I could buy her so much stuff, it's a craving, not a crush. Terceiro disco de inéditas de Billie Eilish é lançado oficialmente em 17 de maio de 2024. acompanhado do videoclipe de Lunch, onde podemos ver em qualidade analógica Technicolor aquela velha Billie Eilish das roupas espalhafatosas, boné na cabeça e grills nos dentes, lembrando um pouquinho o videoclipe de Bad Guy. Mais uma vez, Billie e seu irmão Phineas fizeram o disco por conta em seu estúdio particular, agora muito mais moderno do que o do quartinho da antiga casa de seus pais. O nome do disco pode remeter ao que ele nos passa através das músicas. Billie nos acerta firme, mas de forma suave, através do tom de suas canções. Um conceito muito bem transmitido pelo contraste das duas músicas iniciais, ou também por algumas mensagens que a jovem cantora passa, cuja letra tem seu peso, mas o instrumental e a forma dela cantar são bem suaves. Porém, o termo Hit Me Hard and Soft também tem outra explicação, que a própria Billie deu uma entrevista e ela disse o seguinte. Foi inspirado por um sintetizador virtual que estávamos usando na faixa Bittersweet. Usávamos no final dessa música. Eu continuava vendo essa frase vez após vez. E eu não sabia que diabos era aquilo. Eu ficava muito tempo sentada em uma cadeira editando meus vocais. E eu via essa frase toda hora e ficava confusa. Toda vez que eu via aquilo, me atingia de uma forma diferente. E eu pensava inúmeras coisas sobre essa frase. Era como se eu nunca parasse de pensar nessa frase que vi. Então estávamos falando sobre títulos para o álbum e o que ele nos fazia sentir. E eu lembro de dizer, tipo, como era aquela frase que dizia Hit me hard and soft? E nem era isso que realmente estava escrito. Mas era isso que eu meio que me lembrava. E lembro do meu irmão apenas dizendo, isso soa tão legal? E eu estava tipo, sim, soa legal, mas para além disso é a coisa mais interessante que já ouvi. E só uma pequena nota, uma curiosidade, é que esse plugin barra sintetizador que a Billie usou enquanto fazia a canção, e aí veio o nome do disco, na verdade ele se chama Hit Me Soft, Hit Me Hard. E aí isso ficou na cabeça dela e acabou saindo o Hit Me Hard and Soft. Billie ainda completou dizendo que a frase tem muito a ver com ela, tanto com seu lado profissional quanto pessoal. Eu acho que a frase explicava de forma perfeita o álbum, e a mim como pessoa. Há muitas maneiras através das quais a frase realmente me descreve. Parece comigo e com algo que eu diria e sentiria. E eu meio que deixo isso aberto para a interpretação, mas tenho muitos motivos pelos quais o título desse álbum é importante para mim. E falando sobre um álbum de Billie Eilish, é claro que devemos falar sobre as cores do disco. A Billie tem sinestesia, né, que é uma condição neurológica que faz as pessoas interpretarem o mundo a partir de vários sentidos diferentes, né, e conexões diferentes, né, como associar uma cor a um cheiro, ou textura a um som, né? Ela relata que desde o início sabia que o disco deveria ser azul e que a capa deveria conter algo ou alguém, né, embaixo d'água. E ela disse o seguinte. E então eu tive essa ideia toda com o azul. E tínhamos algumas músicas que tinham a ver com o azul e umas poucas músicas que tinham a ver com água. Havia apenas muitos tons de azul. Sabe, minha sinestesia é apenas absolutamente forte, o tempo todo, com tudo. E com este álbum, quando me sentei para escrever quais eram todas as cores para cada música, havia muitos azuis, e acho que é isso. Muitas das músicas também têm muitas outras cores, então nem tudo é azul, mas há muitos temas azuis acontecendo. Na capa do disco, vemos Billie embaixo d'água, meio que se afogando num oceano profundo, frio e silencioso. À sua frente, ou acima dela, né, tem uma porta que se apresenta aberta, deixando uma dúvida se a Billie foi atirada naquele oceano ali pelaquela porta ou se ela busca por aquela porta aberta uma saída, né, desse cenário, uma única saída desse cenário escuro, frio e tal. A capa e a primeira faixa pintam uma tela sobre um sentimento que inunda e afoga, que parece infinito e inescapável, mas que já foi um lugar tranquilo para se banhar. Em Skinny, a faixa de abertura, Billie reflete sobre como ela continua sendo vista e julgada a todo momento sobre sua aparência, e na busca por tentar se reconectar com aquela Billie de antes, ela canta. As pessoas dizem que eu pareço feliz, só porque eu fiquei magra, mas o meu antigo eu ainda sou eu, e talvez o meu verdadeiro eu, eu acho que ela é linda. Billie sempre foi muito julgada por sua aparência, principalmente a partir da era Happier Than Ever, né, o segundo disco, que ela passou a expor mais o seu corpo e receber todo tipo de comentário maldoso. O seguinte trecho expõe um pouco desse sentimento. Ela diz o seguinte: a internet está ávida pelo tipo mais cruel de diversão e alguém precisa alimentá-la. Você ainda chora? Ainda chora? Chora. Além de citar outro sentimento que a inundou, o amor frustrado, o qual podemos fazer ligação com seu relacionamento com o cantor e compositor Jess Rutherford, que durou pouco tempo e dividiu a fanbase, como eu mencionei anteriormente. Ela canta o seguinte trecho: eu nunca errei com você, a minha paciência se foi, e eu nunca errei com você, eu te amei por tanto tempo. Se na faixa de abertura Billie se lamenta, reflete e busca entender ali tantos sentimentos sufocantes que querem afogá-la, né, a todo momento, na música que vem na sequência, a segunda faixa, né, contrasta muito com essa primeira, porque ela sabe muito bem o que ela quer. Ela quer comer xereca, meu amigo. Em Lunch, Billie se coloca de um lado completamente oposto da primeira faixa, já que aqui ouvimos uma canção dançante ali, acompanhada por um instrumental bem viciante, mostrando que a Billie também sabe fazer e se divertir com a música pop chiclete. A faixa Lunch, a gente pode ouvir aí o primeiro relato público da Billie Eilish sobre a sua sexualidade e desejo por outras mulheres. Ela deixa isso bem claro nos seguintes trechos. Ela fala assim: eu poderia almoçar essa garota. Ela dança na minha língua. Tem gosto de que pode ser a escolhida. Ela está tirando fotos no espelho. Ai meu Deus, a pele dela é tão clara. Falo pra ela: traz isso aqui. Você precisa de um assento? Eu me voluntario. A canção se tornou uma das favoritas dos fãs desde antes do lançamento do disco, quando a Billie revelou um pequeno trecho, e é uma faixa que demorou para ficar pronta. Billie e Phineas trabalharam em uma parte da faixa no outono de 2022, e desde então era tudo que tinham. Apesar de saberem que precisavam de algo a mais para finalizar a canção, ainda não sabiam exatamente o que era. A Billie diz também que naquela altura ela ainda não tinha a dizer tudo o que ela acabou falando na faixa. Foram coisas que ela só conseguiu encaixar na música depois dela realmente viver tudo aquilo. Apresentando o contraste da obra logo nas duas faixas iniciais, né, o disco segue por esse caminho. Ora falando de amor e romance, um negócio mais fofo e bonitinho. Outra hora falando de sentimentos que faz a Billie sofrer, mas também se questionar, se descobrir e se aventurar. Em Chihiro, que faz referência, claro, né, à animação A Viagem de Chihiro, Billie também nos leva por uma viagem própria, cantando sobre sentimentos confusos, angústia e coração partido. Usando linhas de baixo metálicas, batidas programadas e distorções eletrônicas que fazem o ouvinte querer dançar. Além do nome em comum, na animação do estúdio Ghibli, a água também tem papel de protagonismo, como é no disco da Billie Eilish. Essa é mais uma das queridinhas dos fãs. Chihiro, o pessoal gosta bastante. Depois vem Birds of Feather, uma faixa que retrata o mais profundo e irracional sentimento de obsessão pela pessoa amada. Assim, os versos carregados de drama contam um amor que não termina nem após a morte. Vale ressaltar uma observação que uma pessoa fez lá no Twitter e que eu não li em nenhum outro lugar enquanto pesquisava sobre disco, sobre uma parte específica da canção, né, Birds of Feather, que retrata a morte. Quem escreveu esse trecho, que eu vou mencionar aqui, foi o Rômulo. Ele é bem ativo, né, na fanbase da Billie no Twitter, a gente se segue e tal. Quando ele postou isso, eu já salvei na hora, porque eu sabia que eu tinha que colocar isso aqui no texto desse episódio, que eu tava começando a escrever, já tem um tempinho, aliás, que eu tô escrevendo esse roteiro. E se o Rômulo estiver ouvindo aqui, um abraço para ele, tá os créditos para ele, o Rômulo lá no Twitter. Ele escreveu que no trecho que a Billie fala "If I'm turning blue, please don't save me. Nothing left to lose without my baby." Além da referência, né, à cor do disco, né, como a própria Billie já falou, o azul, né, "If I'm turning blue", esse azul também ele é associado ao sentimento de tristeza lá, principalmente nos Estados Unidos, né, no aquele filme lá, o Inside Out, lá das dos sentimentos. Eu não lembro agora o nome em português, meu Deus, me falhou aqui na memória, mas você sabe de qual filme eu tô falando. A tristeza, ela é azul, mas este azul do If I'm Turning Blue, ele também pode ser ligado ao processo de cianose. E o que é o processo de cianose? Vou tentar falar bem resumidamente. Se eu falar alguma besteira, vocês me corrijam aí nos comentários. A cianose, ela é uma condição médica que se caracteriza pela coloração azulada da pele, dos lábios e das unhas. E dentre as diversas causas que podem ocasionar na cianose está o quê? O afogamento. Tema recorrente aí no conceito do álbum Hit Me Hard and Soft. Ou seja, Billie Eilish não dá ponto sem nó, meu amigo. É gênia da bola. E ao Rômulo, que fez essa observação, aí um abraço pra ele. Se ele estiver ouvindo aqui, tá aí os créditos. E seguindo mais uma vez o conceito do título, né, do álbum, que é esse contraste, a canção usa uma batida cativante, acordes de violão ali, que vem para suavizar um pouco e tornar a canção extremamente adorável e agradável, mesmo falando da morte, né? É um contraste bem interessante. É possível também até ouvir canto de pássaros ali se misturando a melodia, se você prestar bem atenção no comecinho da canção. Eu não tinha percebido na primeira vez que eu ouvi, eu acho que eu fui perceber na segunda, na terceira, eu não percebi na primeira vez por causa da empolgação, né, e tal, mas depois você vai ouvindo e vai pegando esses pequenos detalhes. Uma outra curiosidade sobre a canção é que ela foi trabalhada aqui no Brasil. Esse que talvez é o maior hit do disco, né, a música mais popular do disco, não sei se a mais querida pelos fãs, mas a mais popular, é uma música que foi concebida parte dela aqui no Brasil. É muito doido isso, né? Em 2023, ainda quando a Billie veio se apresentar no Lollapalooza, ela revelou em uma entrevista recente um vídeo onde ela e o Phineas trabalham ali nos arranjos e no vocal da faixa enquanto estão num carro na Marginal Pinheiros indo para o Autódromo de Interlagos. Isso é muito doido, bicho. Recentemente, no começo de março, agora de 2025, Birds of Feather se tornou a primeira canção de uma artista feminina a permanecer no top 10 da Billboard 200 Global por 40 semanas. E também se tornou uma das 100 músicas mais reproduzidas na história do Spotify. É muita coisa, cara, é muita coisa. Se eu não me engano, se eu estiver falando uma bobagem aqui, vocês me corrijam aí, a canção mais ouvida da história do Spotify, se eu não me engano, é da Billie. É, agora eu não lembro se é Lovely. Acho que é Lovely. Mas a Billie tem, se não for a mais ouvida, é top 3 aí das canções mais ouvidas. Wildflower, que fecha a primeira parte do disco, traz de volta a melancolia e mantém-se em tons mais baixos, mostrando que esse é o seu trabalho mais honesto e íntimo. Nessa faixa, a Billie faz referência ao triângulo amoroso que viveu aí com o ex-casal Devon Lee Carlson e o já citado aqui hoje, Jess Rutherford. Basicamente, Billie e a influenciadora Devon Lee Carlson viveram uma amizade próxima, aparecendo juntas em diversos eventos. Em 2023, as duas foram vistas lado a lado após uma festa da modelo Kendall Jenner. E acontece... Por que eu tô falando isso aqui, essa fofoca aqui? Acontece que a Devon é ex do Jess Rutherford, que agora o Jess Rutherford também é o ex da Billie. Além do nome da faixa, né, Wildflower, ser apontada como referência à marca Wildflower Cases, que foi fundada pela influenciadora Devon Lee Carlson. Olha só, momento fofoca aqui. Uma curiosidade sobre a canção é que de fundo é possível ouvir o som de chuva ali, passos. Isso não é uma trilha comprada, um efeito sonoro criado ali. A própria Billie gravou isso numa noite chuvosa enquanto caminhava para casa. Além de ser possível ouvir também ela digitando o código de segurança para destrancar a sua porta. A sua porta aí que tá ouvindo? Não. A minha porta? Não. A porta da casa da Billie Eilish. Abrindo a segunda parte do disco, tem essa que pra mim já é uma das mais belas da carreira da Billie Eilish, uma das minhas favoritas dela, que é The Greatest. Aqui ela explora temas como ser suficiente para o parceiro, além da busca para satisfazê-lo. Complexidades do amor, sacrifícios e falta de reciprocidade são transmitidos palavra por palavra nessa canção, trazendo um ar sentimental e melancólico sobre a frustração de se esforçar para ser bem vista em um relacionamento, mas falhando graças à desatenção da outra ponta da relação. Mesmo sem confirmação da Billie, muita gente aponta a canção como um recado ao seu ex Jess Rutherford. Eu acho que é pra ele também, viu? Porque o cara é um puta de um brocha, né, meu irmão? Namorando com a Billie Eilish e o cara não, pô, não comparece, aí complica, aí você me complica, Jess. Por isso que ela foi chupar xereca, pô. Aí é foda, né? A virada dessa música aqui, que tem ali no final, me deixou sem fôlego, assim como aconteceu na faixa Happier Than Ever, do disco anterior, né? Ela começa ali com um dedilhado suave no violão, acompanhando ali a voz doce da Billie, e no final explode numa orquestração épica, onde ela solta sua voz cheia de mágoas que pareciam presas por muito tempo. Sim, Birds of Feather, Billie Eilish se mostra alguém dependente de seu amor, que é um amor que vai além da vida. Na faixa que segue The Greatest, L'amour de ma vie, né, o amor da minha vida, a cantora se coloca na outra posição, a de quebrar o coração de alguém, dissertando de forma madura sobre um namoro medíocre, nos ajudando a visualizar as várias facetas de uma relação. A música é mais uma do disco, que tem duas partes bem distintas, né? Ela começa mais calma ali, com guitarra e voz, numa forma bem soft rock, né? Indo para um pop mid-tempo. E no final se torna uma explosão que mistura elementos de hiperpop, synth-pop e prog-pop. Tanto que essa segunda parte, né, de hiperpop, synth-pop, prog-pop, a Billie lançou uma versão estendida só dessa segunda parte, intitulada Over Now, e rendeu a ela uma indicação ao Grammy Awards 2025 como gravação pop dance do ano, que infelizmente ela perdeu. Na sequência, The Diner foi responsável por trazer uma pequena polêmica ao disco. Teria Billie Eilish e seu irmão copiado o funk brasileiro malandramente dos MCs Denis, Nandinho e Nego Ban? Sim, aquele mesmo do "Ah, eu vou gozar". Esse mesmo. Bom, assim que a Billie divulgou um teaser do álbum com um trechinho de The Diner, não demorou nada para que começassem as comparações, e a internet foi à loucura, especulando se ela tinha feito um sample ou simplesmente um plágio na cara dura. E é inegável a semelhança entre as duas faixas. Eu vou tocar um trechinho aqui para vocês ouvirem e entenderem melhor o que eu tô falando. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Apesar de não haver nenhum tipo de crédito ou menção aos MCs brasileiros, eu não achei nenhuma matéria oficial onde eles se manifestaram sobre. Mas eu lembro de ter visto em algum lugar, eu não lembro se, em qual rede social que foi, se foi verdade, mas eu tenho esse flash de ter visto algo sobre, que os MCs eles não viram como plágio, e eles meio que abafaram, falaram assim: gente, acalma o cu aí, por favor, tá? E aí a discussão se é plágio ou não ficou ali entre os fãs, a galera que defende, e os haters querendo descer a lenha na Billie Eilish. No quesito lírico, a canção vem com uma aura mais carregada, assim, né? Já que conta a história de um stalker que está perseguindo uma mulher. Se liga nesse trecho. Ela fala assim: "Estou aqui o tempo todo, estou esperando na sua esquina, mas por favor, não chame a polícia, eles vão me fazer parar e eu só quero conversar". Mas também cabe a interpretação que aqui a Billie é a personagem, né, da canção, observando obsessivamente um amante ali, dado todo o contexto do resto do álbum, né? E esse trecho pode amparar um pouco essa interpretação. Ela fala assim: "Eu decorei o seu número, agora te ligo quando quiser. Eu tentei acabar com tudo, mas agora estou de pé novamente. Eu te vi no carro com outra pessoa e não consegui mais dormir. Se algo acontecer com ele, pode apostar que fui eu". Rapaz. Rapaz, pesado, hein? Além disso, um número de telefone pode ser ouvido ao fim da faixa. E esse número, e ela fala meio rápido, né? Esse número aparece no site da Billie, e ao ligar para esse contato, ali via chamada internacional, caso você esteja aqui no Brasil, se você estiver lá nos Estados Unidos, não é chamada internacional. Você pode ouvir uma gravação. E quando esse contato é salvo no WhatsApp, você preenche um questionário para receber mensagens automáticas da equipe da Billie quando sai disco, enfim, materiais e tudo mais. Salvando esse contato, você tem uma mala direta ali com a agência, né, que gerencia tudo ali. Mais uma sacada genial de marketing aí da equipe. Na reta final do disco ainda temos Bittersweet. E essa, pra mim, assim que começou a tocar, ali os sintetizadores que tem na introdução, fortes, bem presentes, eu me lembrei muito do Daft Punk na era Random Access Memories. Essa é mais uma outra canção do disco que a gente pode ver bem esse contraste sonoro ali em ambas as partes ali que estão dentro de uma mesma canção, além de ter aquele trecho de The Diner, né, que lembra um pouco o funk de Malandramente, tocando novamente aqui nessa faixa. E essa é uma característica da reta final do disco, que meio que amarra tudo ali que a gente ouviu até então, meio que as faixas se ligam nessa reta final, né? Outro contraste da canção é Billie cantando sobre como parece não querer se apaixonar, mas ao mesmo tempo está pronta para um próximo desafio em sua vida amorosa. Aqui é interessante refletir a respeito do conflito como emoção clara na música, pois ela sabe que precisa se proteger e ir com calma. Entretanto, ela claramente se esforça para idealizar e vivenciar um relacionamento que seja o mais saudável possível. A canção finaliza com um instrumental ali que logo se liga com a última música do disco, Blue. A última faixa do Hit Me Hard and Soft é uma versão reformulada de duas canções inéditas não lançadas da Billie. A primeira, True Blue, uma das suas primeiras canções feitas ali com seu irmão, quando eles tinham 14 e 18 anos, e também da Born Blue. Essas faixas, elas iam ser ali misturadas e feitas ali para entrar no disco Happier Than Ever. Mas, segundo a própria Billie, na época ela ainda meio que não entendia a faixa, ela não sabia se ia funcionar, mas ainda bem que ela esperou com paciência e lançou aqui num disco que faz muito mais sentido, né? Em Blue, Billie traz trecho de todas as canções do disco, mas também reflete sobre o constante estado de tristeza que vive após o fim do relacionamento. Como eu falei lá atrás, Blue em inglês, né, é o termo comumente utilizado aí para se referir ao sentimento de tristeza, né? Aqui ela canta o seguinte trecho que é bem marcante. Eu tento viver em preto e branco, mas eu sou tão azul. Eu gostaria de querer dizer isso quando eu digo que te superei, mas ainda não é verdade. Eu sou tão azul. Ou ela está muito triste, né? E uma curiosidade do final dessa canção é que recentemente um trecho da letra foi alterado lá no Spotify, né? Quando você pode ver a letra ali que vai andando junto com a música. E a parte que diz, eu nunca prestei tanta atenção em você, nunca, foi alterada para preste muita atenção nisso agora. Não dá para saber se foi um erro da plataforma com o trecho publicado inicialmente, já que nessa parte aqui da canção que foi modificada, a voz da Billie já tá bem baixinha de fundo assim, ou se foi um pedido dela para fazer a alteração. Eu não vi essa informação, não achei, mas sabemos aqui, foi postado por portais oficiais da Billie, né, que são feitos por fãs, mas o pessoal que tá sempre apurando ali, que teve essa mudança, mas eu não achei a informação de quem partiu o pedido dessa mudança. A Billie encerra seu disco nos entregando uma interpretação sobre melancolia constante de maneira emocionante. Bem lindo esse disco aí. Porém, ali quase no finalzinho, quase como uma cena pós-créditos, né? Ela tá cantando Blue, aí tem toda aquela melancolia, aquela tristeza. Após alguns segundos ali de silêncio no fim da faixa Blue, a voz da Billie é ouvida de maneira acelerada ali, deixando a seguinte questão: quando poderemos ouvir o próximo? E aí é claro que a fanbase de novo começou a criar teorias da conspiração, dizendo que haveria um novo álbum. Estamos no período de um ano ainda, será que ela vai lançar outro álbum agora em breve sem avisar ninguém? Os fãs dizem que esse próximo álbum seria vermelho, né? Já que um foi azul, o outro vai ser vermelho, contrastes e tudo mais. Fizeram várias teorias que até agora não se cumpriram. Vamos ver ao longo do tempo aí. E a verdade é que é bom ela não lançar um outro disco agora, pois a gente fica com tempo suficiente para apreciar com carinho, né, que esse disco merece aí, o Rhythm Hard and Soft, apreciar com carinho e com calma, com paciência, tentar ouvir as camadas de efeito, de instrumentos ali, que é bem, bem feito e bem complexo, assim, cada hora você vai ouvir uma coisa diferente que você não tinha ouvido anteriormente, então é muito bom a gente ter esse tempo e não ter que já sair ouvindo outro disco. O desempenho do álbum no Spotify reflete a grandeza, né, do Rhythm Hard and Soft. Só no dia de sua estreia foram quase 73 milhões de streaming. Foi a maior estreia da Billie no Spotify, né? E na primeira semana os números já chegavam a 500 milhões de plays. Atualmente o Rhythm Hard and Soft ultrapassou a marca dos 5 bilhões. 5 bilhões de plays, é muita coisa. E é o disco da Billie a atingir essa marca mais rápido. Não à toa, Birds of Feather não sai das primeiras posições dos charts da Billboard. E foi também a música mais ouvida do mundo em 2025, desbancando Espresso, da Sabrina Carpenter. E Birds of Feather é muito melhor, me desculpa aí, fãs da Sabrina Carpenter. O disco estreou na primeira posição em 26 países. Nos Estados Unidos estreou em segundo lugar. E quando eu estava finalizando esse roteiro aqui, que já tem um tempo, eu finalizei ele, mas eu fui adicionando mais informações e mudando, porque já tem um tempo que eu estou trabalhando nesse roteiro. O disco estava há 34 semanas consecutivas na Billboard 200. Só que, agora como eu falei mais cedo, já passou essa marca aí e estabeleceu mais um recorde para Billie Eilish. O disco ainda figurou no top 5 de melhores discos do ano em diversos veículos especializados, veículos de credibilidade, não só no Já Ouvi Esse Disco, tá? Rolling Stone, Billboard, BBC, The Guardian e Variety aí colocaram como um dos melhores discos do ano. Com Rhythm Hard and Soft, a Billie Eilish garantiu 7 indicações ao Grammy 2025 e apesar dela não ter levado nenhum prêmio, que foi bem triste, não vou mentir, mas além dos prêmios, o jovem ficou muito triste. O jovem que acompanha a Billie Eilish ficou muito triste porque não teve nenhum prêmio. Mas por quê? Porque eles se acostumaram com o primeiro que varreu o Grammy. Vai ser muito difícil ela fazer isso de novo. Eu ainda acho que Birds of Feather merecia a melhor canção do ano, mas tudo bem. O disco não ganhou nenhum prêmio, mas ainda tem o povo, né? Tanto que ele segue sendo um dos mais ouvidos, mesmo quase depois de um ano aí de lançamento. Essa semana saiu a lista dos discos brasileiros. Discos brasileiros, não. Os discos mais ouvidos no Brasil, na semana do carnaval. E mesmo com o lançamento, teve Lady Gaga, teve a menina lá da Blackpink. O Rhythm Hard and Soft foi o terceiro disco mais ouvido no Brasil, agora já beirando um ano de lançamento. Então, tipo assim, não tem prêmios, mas tem o povo. Com esse disco, Billie e seu irmão se consolidam aí como os grandes nomes da música contemporânea, né? Ou da música da geração Z, música mais moderna, né? E segundo eles, esse foi o trabalho mais genuíno que fizeram, além de terem a melhor experiência possível enquanto produziam este trabalho. Billie mostra que, mesmo fazendo parte da infame geração Z, né, ela é capaz de entregar genialidade, inventividade, tudo de forma muito espontânea, que vai além da música artificial feita hoje em dia aí para os algoritmos do momento. Você pode até não gostar da música da Billie Eilish, mas você jamais poderá negar o seu talento. É isso, pessoal, o programa de hoje foi longo, eu sei que tá longo porque eu tô vendo aqui na gravação e eu tô chocado aqui com o tamanho do programa, mas eu queria muito fazer um faixa a faixa desse disco aqui, comentar curiosidades e referências, porque é um disco muito bacana mesmo, espero que vocês vão ouvir aí, gostem, não vão com a expectativa que é um disco animado pra cima, e pum, balada, e pum, hip hop, não. Tem seus momentos mais melancólicos, instrumentais. Tem a Lunt, que é mais pop chiclete. A Birds of Feather também, que é mais popular, mais palatável para quem ainda não pegou o estilo da Billie de cantar mais tranquilo, doce. Os instrumentais mais um pouco melancólicos. Mas Eu tenho certeza que se você aprecia boa música, independente do estilo, você vai gostar do Hits Hard and Soft, que é um baita trabalho aí, o terceiro disco de estúdio da Billie Eilish. Para terminar esse programa extenso de hoje, vou lembrar mais uma vez para vocês seguirem nas redes sociais, Já Ouviu Esse Disco, no Instagram, @ Já Ouviu Esse Disco, no Twitter, @ Já Ouviu Disco. Blue Sky Threads tem também, tem links aí na descrição, ou você pesquisa o nome do podcast lá nas plataformas, você vai achar. É muito importante você curtir, comentar, compartilhar para ajudar o podcast a chegar em mais pessoas. Não esqueça de fazer isso. E tem o canal do Telegram também. Vamos chegar a 20 membros aí. Tá chegando, falta só 3. Vamos. E se gosta muito do episódio, faz o Pix aí. E o Pix, hein? Nada ainda? Faz o Pix aí. 2, 5, 10 reais, qualquer valor ajuda aqui esse que vos fala. E se você quiser um episódio com seu disco favorito, mande o Pix de 50 pilas, 51 reais, 52, 50 reais você pode escolher o disco lá na minha chave, que é o meu e-mail, danilodealmeida22@hotmail.com, danilodealmeida22@hotmail.com. Você vai ajudar bastante esse que vos fala com a quantia que está no seu coração, ou 50 reais para você escolher um disco, beleza? Semana que vem ou no próximo episódio, eu não sei quando eu volto, mas teremos um episódio patrocinado do Pix. E já vou adiantar aqui, que apesar de ser um episódio que foi, né, patrocinado, você vai falar, ah, Danilo, aí você não curte o disco, você vai falar por obrigação. Não, não, não, não, não. O próximo episódio nós vamos ter uma pequena aula de história aqui, junto com rock, com metal. Tá maluco? Só volta aqui no próximo episódio, que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Pra terminar esse episódio, a gente vai ouvir, claro, que a música mais famosa do disco, e também acho que é a minha mais a que eu mais gosto, junto com The Greatest, que é a canção Birds of a Feather, lindíssima canção da Billie Eilish. E eu volto pro próximo episódio aí, espero contar com vocês até aqui no final. Vai ter bloopers aí no final desse episódio aqui. Quem ficar depois da música vai pegar eu dando rage ali durante a gravação. Beleza? Vamos de Birds of Feather. Não esquece de ir nas redes sociais e responder pra mim. Hit Me Hard and Soft da Billie Eilish. Já ouviu esse disco? Stay till I'm in the grave. A canção se tornou uma das favoritas dos fãs desde antes do lançamento do disco, né? Quando a Billie revelou um pequeno trecho ali e essa música demorou um pouco pra ficar pronta, né? Não, vou voltar tudo isso aqui. Demorou pra ficar pronta. Pra ficar pronta. Tá sem dente, tá velho, porra? A cantora agora tinha... Não, peraí. A cantora agora tinha o quê? Não tinha nada. Volta. Com os comentários negativos vindos... Ô, porra! Desgraça! Do ódio. É os comentários negativos da internet. Do filme 007, Sem Tempo para... Porra! Só um disclaimer pra quem chegou aqui no final dos bloopers. Eu fiquei puto assim porque era a sexta vez que eu tava tentando gravar esse trecho. Esses trechos e eu não conseguia, pô. Mas saiu e o programa tá no ar. Um abraço a todos. Podcast Já Ouviu Esse Disco. Roteiro e edição por Danilo de Almeida.